Continental, 6:34. A lua inteira agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar o sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estava lá e veio voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estava lá e veio. As nuvens queimam seu nariz azul. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro do céu. Continental. Sempre estar lá e ver voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar. O todo tem a noite, como a noite vai perder o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver voltar. Não música Continental 6:37. Precious people always tell me, believe me, if it's true, you do not know.